Doce amor, doce carinho meu. Doce amor que é suave canção dentro da solidão. Teu sorriso, desculpe a velha rima, é um paraíso. Teu olhar me dá paz de quem fica rezar. Doce amor, doce carinho meu. Era tudo que eu tinha a dizer para te descrever. Mas o samba ficava curto demais. Foi preciso falar dessa ternura que nasceu dentro de mim, quando eu gostaria de somente repetir baixinho assim: doce amor, doce carinho meu. Doce amor, doce carinho meu. Paraíso, teu olhar me dá paz de quem fica a rezar. Doce amor, doce carinho meu. Era tudo que eu tinha a dizer para te descrever. Mas o samba ficava curto demais. Foi preciso falar dessa ternura que nasceu dentro de mim, quando eu gostaria de somente repetir baixinho assim: doce amor, doce carinho meu. Doce amor, doce carinho meu.